O programa feito pra você sacudir as turbinas aí, né? Como eu sempre digo, embolo de vez em quando isso, tá? Pra você aquecer as turbinas, sacudir o esqueleto, se preparar, se pré-aquecer pra balada ou mesmo pra ficar em casa, né? A intenção é entreter você com boa música velha e dançante, né? Mixadinha de preferência, né? A gente vai começar o programa de hoje com Andrew 60, ou Carol. É só aumentar o volume e deixar o resto comigo, hein? Oh,

There's something in the air that feels like winter. Yesterday can seem like such a long, long time ago. Think about all the things we shared. Think about all the times we cared. When all of your dreams have come and gone, think about me and

from me, me, me, me. There was always someone else that I was waiting to see, that I was waiting to see. But that's really not important now. On the ground, then put your hands up in the air. Wave like I just don't care. And if you're ready to rock, then rock with me. Somebody say, oh yeah! Rio Sul Rádio. House. I've got this feeling. Somebody dance with me. Somebody dance with me. senhoras e senhores, essa é uma versão bacana pra caramba que eu sempre gostei de tocar nas pistas, sacudia geral. Não só a versão original, né, extended, né, a estendida, mas essa versão aí também era, ainda é uma pedrada, né, mas era sucesso nas pistas tranquilamente. Você conferiu também Erasure com Star, DJ Bobo, Somebody Dance With Me, W Who's Fooling Who, Dr. Alban, Sim Hallelujah, e começamos o segundo bloco do programa de hoje com Everything But The Girl, Missing. Esse foi o Flash House de hoje, espero que vocês tenham apreciado, que tenham se pré-aquecido pra balada, ou até mesmo pra ficar em casa, né? Que tenha sido bom pra você, que você tenha dançado ou não, sacudido o pescoço ou não, que tenha sido bacana ouvir o programa, ok? E obrigado pela companhia, tá? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Quer saber o que toca no mundo? New York, London, Paris, Berlin, Abu Dhabi, Tóquio, Hong Kong, Beijing, Parabólica. Domingo, 6 da tarde, pelo horário de Brasília. Aqui na Rio Sul Rádio. 19h07. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Mania de Bicho. Clínica veterinária com infraestrutura completa para atender cães, gatos, animais silvestres e exóticos. Atendimento humanizado visando conforto, segurança e praticidade no atendimento. Contamos com centro cirúrgico equipado para garantir segurança e conforto anestésico, além de diversas especialidades. Na Mania de Bicho você encontra profissionalismo, qualidade, carinho e dedicação. Mania de Bicho. Rua Dalva da Fonseca, 185, Santa Isabel, Resende. Telefone 3384-6844. WhatsApp 99839-7628. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Inclusive no iTunes, categoria Adulto Contemporâneo. Rio Sul. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's hardly through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, busting on my sleeve. Tonight I'm gonna lose it all. Play with starts to fall. Heart is sinking like a cannonball. Baby, kill it, what you waiting for? Rio Sul Radio Station, the top in the web. Just knowing that you are mine, all mine, all mine.